Cafestática, o mais refinado conteúdo da internet. It's not just good, it's fucking delicious. Cafestática. Salve, salve, pequenas traças, aqui é o Diego Flyfish, começa agora mais um Cafestática. Eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike Frost. E aí, galera? E depois de um tempo, tá aqui o Fábio, de volta com a gente. Fala aí, traço. É, e hoje a gente tá aqui de volta com a continuação daquele Cafestática que a gente já fez, o número 35, se eu não me engano, que é, vamos tentar aqui fazer o mundo um lugar melhor. Eu, né, começo dizendo que a gente poderia remover permanentemente da existência Michel Teló. Ah, cara, eu também. Nossa, cara. Cara, ele já tá se auto-removendo, né? Você vê que a intensidade com que a música toca já não é tanta, né, hoje. Mas o problema não é a intensidade com que a música toca, o problema é a intensidade com que as pessoas repetem essa porcaria. É, né? O eco da música, esse que é o problema, né? É, e talvez pra vocês aí que não morem no interior, né? Porque aqui a coisa é infernal ainda, cara. Que pariu. Tem hora que dá vontade de sair pela rua com lança-chamas, queimando todos os miseráveis que tocam isso no carro. Eu queria ter um lança-chamas. Eu queria ter uma fogueira. Cara, eu não sei como é que tá a questão de reprodução em rádio aqui, porque eu não escuto rádio, né? Mas assim, ouvindo das pessoas próximas, eu tô ligado que isso ainda tá meio na mente. Pois é, agora... Pois é, né, Diego? Pois é, sempre que ele deu a desconversar, assim, pois é, mas ele já começou outro assunto, você viu aquele negócio lá? É, mas eu acho essa música muito legal, velho. É legalzinho. É. Caraca, você merece uma coça de bambu. E a Vi fala isso, ela paga de revoltada, mas eu já vi ela dançando essa música, cara. E onde está, seu Deus? Peraí, peraí, cara. Existe uma diferença aí, tenha calma. Existem as músicas que são pra escutar e tem música que serve pra dançar, você tá numa festa, tocou, beleza, tá tranquilo. Agora, opa, peraí, já sabemos de outro que dança também, Michel Teló. Você já imaginou o Fábio dançando Michel Teló na balada? Bem, não imagine. Mas veja só, esse é o tipo de música que, porra, tá tocando numa festa, beleza. Mas se você coloca pra escutar na sua casa, aí realmente você tem problema. É, não, não, pô. É, eu acho a música assim pra zoar mesmo, justamente isso. Ah, esse negócio do nossa, nossa, né? Pra zoar, pô, mesmo, né? Essa música é aquele tipo de música chiclete, né? Que ela fica na sua cabeça. É tipo essas músicas de meia dúzia de frase, né? Que fica na sua cabeça, porque eles ficam repetindo isso, é exaustão. E aquilo gruda no seu cérebro que você não consegue tirar aquilo. Ouvi, da cabeça. Meia dúzia de frase, você tá sendo boazinha. Essa porcaria dessa música tem literalmente três frases. Três frases repetidas ad infinitum, cara. Eu não consigo... Caraca, cara. Eu não consigo conceber a mente que gosta disso, cara. É tipo um mantra, na verdade. Você fica assim, escutando aquilo, dá pra você viajar até, né? Cê já viu aquela musiquinha lá que tem tipo uns bichinhos meio Teletubbies? Aquela... Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, sabe qual que é? Sei não, velho. Cara, não, peraí, não, tem que passar isso pra vocês. Eu acho que até o site é www.lalalalalalala. Isso daí, acho que surgiu da sua mente insana. Eu já escutei essa música assim uma vez, sei lá, em 5 minutos direto essa música, cara. Cara, depois que você falou que essa música, que a música do Michel Teló é um mantra, eu acho que 1 milhão de monges budistas cometeram seppuku instantaneamente, mano. Diego, não é pra mim que você tem que mandar, é pra conferência. Ui. Opa, feio. Viu? Essa música tá destruindo seu cérebro. Tá desmiolando já. É. Ai, o Fábio tá escutando. Você vê que até as caixas de som do Fábio tá... contador aqui, né, cara? É, então. É esse contador aí que deu em 5 minutos quando eu tava assistindo esse negócio. Nossa. É o contador de tolerância. Cara, você não viu, mas eu acabei de dar um soco na mesa. A gente escutou aqui. Eu escutei. É. Você tá brincando comigo. Ele vai fazer isso até o fim do programa, porque eles fazem isso o dia inteiro lá no trabalho. Cara, mas às vezes nem é intencional. E você não acha isso preocupante de nenhuma forma? Não, eu acho, mas é uma coisa que eu posso combater muito, sabe? Eu acho que, sei lá, se tiver numa missa, assim, de sétimo dia, de algum parente meu, assim, o padre falar, nossa, aí eu vou falar lá, né? Mas, nossa. Cara, isso mostra que você é uma pessoa fraca. Aí o morto vai falar, né? Assim você me mata, né? Ai! Caralho, Deus. Ah, caraca. Agora você que tá fazendo esse Eu tô vendo que eu vou sair com a úlcera desse programa. Pô, cara, quando essa música começou a fazer sucesso, eu tava lá na Espanha, né? E, porra, essa música tocava direto lá, cara. Aí as pessoas me perguntam, pô, tão legal essa música, né? Não sei o que ele tá dizendo? Eu, puta que pariu, velho, não é possível. Ele tá dizendo que você é um imbecil sem cultura. Você não tem gosto musical. Você falou isso daí da Espanha. Tem um cara lá que trabalha comigo que ele disse que ele tava lá numa lojinha lá de uns coreanos, pô. Eu não sei se é coreano ou era chinês que ele tá falando. Ele disse que tinha um menino que tava lá, tava cantando em chinês essa música. Chinês? Nossa. Pra você ver, ultrapassou. Eu falei, não, você tinha que filmar isso e colocar no YouTube, velho. Ia bombar. Sabe o que é pior que essa música, cara? É All If I Catch You, All If I Catch You. E o que é isso? É a versão em inglês, porra. Tu é a versão em inglês? Não, passa pra mim agora. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Caraca, que coisa maldita, cara. Ai, se eu te pego, hein? Agora sim, vocês ouvintes, eu tenho quase certeza que quando esse programa sair, porra, ninguém vai lembrar mais dessa música, né? A gente aqui tá resgatando, na verdade, né? Cara, se o mundo é um lugar justo, então isso que você falou vai ser realidade. Mas o mundo não é justo. Pois é, isso é o que eu temo. Não, cara, o problema é que essa música maldita, ela profana uma das interjeições mais comuns que pelo menos eu uso. É, né? Eu também. Aí... É uma arma contra a gente, né? É. Não tem como se defender. A não ser com violência. Uma coisa que a gente falou muito no Gavestática passado foi sobre ônibus, né? E vou acabar tendo que falar um pouco mais aqui sobre o assunto, que é um assunto muito vasto, né? Então, que até pouco tempo atrás eu tava trabalhando à tarde, né? Aí, agora eu tô trabalhando de manhã, e uma coisa que eu fiquei impressionado é que muito seria melhor se existisse mais pessoas que tomam banho. Velho, eu não consegui, uma coisa que eu não consigo conceber. 7 horas da manhã você entra no ônibus, já tem gente fedida, velho. Como é que pode um negócio desse? Não, cedinho assim, chega a estar aquele frio matinal ainda, assim, e... Sobe aquele CC junto, assim. Cara, a minha irmã disse uma vez que tava indo pra universidade e ela subiu num ônibus no que ela tava, um cara cagado. Ah, caralho. Nossa, maluco. Cagada. Porra, todo mundo começou a abrir a janela. Correndo pra abrir. Só que ninguém chegava a dizer, porra, maluco, desce, cara, tô aqui, tá cagado. Acho que ninguém chegava pra dizer o cara pra ele descer, numa situação chata. Imagina a cena, né? Ninguém fala nada, todo mundo olha pra ele, e o cara, que é? Tô cagado? Cara, esse negócio de transporte e tal, uma coisa que é foda, aqui em Bauru, pelo menos. É de manhã, aquele trânsito infernal, umas 7h40 mais ou menos, no mesmo horário que todo mundo tá saindo pra trabalhar, né? Todo mundo que entra às 8 sai mais ou menos 7h40. Todo mundo apressado, né? Porque já tá meio atrasado. Aí sempre tem aquele povo esperto, né? Ó, só essa semana, quantas vezes quase a gente sofreu acidente? Mais 3 vezes? Acho que 3 só hoje, não? Caraca! É, meu filho, a coisa é assim aqui, Mauro. O povo não respeita. Contramão. Tem aqueles espertos, sabe? Que a rua é duas mãos, né? Aí o cara que tá na outra mão, tá? Que ela fila, né, de carro, ele quer passar pela contramão. Caraca, mano. Mas eu acho que o povo de Bauru tá de parabéns, que é o povo, assim, que eles não temem os carros, sabe? É uma coisa assim, eu fiquei impressionado, porque lá em Maceió, pô, eu tinha medo de carro, sabe? Não sou eu, assim, todos os pedestres tinham medo de carro. O carro tava vindo... Normalmente carro dói, né? Geralmente. Já vi casos de pessoas que morrem até, né? Mas beleza. Aí chega, sei lá, o cara pisando fundo assim, lá em Maceió, todo pedestre tem medo pela sua vida, dá uma, pelo menos uma apressada no passo. Aqui em Bauru, nossa, parece que o pessoal de sacanagem fica mais lento, velho. Anda mais devagar, sabe? Caraca. Eu fico impressionado. Tipo, às vezes tem uma calçada assim de 3 metros de largura e a rua tem quase o mesmo tanto da calçada e o cara vai pela rua. Eu fico impressionado por isso. E a rua é democrática. Vai criança, vai velho. Não, e quando tá com criança, a criança ainda fica mais do lado da rua, né? Não fica do lado da calçada. É pra usar de escudo, né? Se a criança morrer, se bater na criança, eu sei que tá muito perto, né? Eu já dou um passo pro lado, né? Se bater na criança, eu sei que tá muito perto, é foda, né? É a referência do cara, né? Referencial. Então, é o limite, né? Assim, limite de segurança, é a criança. Tipo assim, se a criança vai embora, pô, o cara já dá uma encolhida no braço, né? Beleza, e segue em frente. Mas a galera anda isso na faixa ou na rua mesmo? Na rua! Na rua, na rua. Caraca, e o pior cara. É que isso chega a um ponto que tá tão difundida essa cultura aí de não ter medo de carro, que até os cachorros daqui são mais malucos, velho. Porra. A gente foi perseguido por um cachorro essa semana. Não, ontem, não, só ontem teve dois cachorros que quase morreram. Caraca, foi. Cara, que bizarro. Realmente, carro pro pessoal de Bauru é porra nenhuma, né? É uma bicicleta quase. Não, que pessoal não liga, não. Nossos ouvintes de Bauru, sei que pelo menos tem uma meia dúzia aí que eu tenho conhecimento. Podem comentar aí, pô, e fale o que. Eu não sei. Eu acho que o pessoal que é daqui da cidade mesmo não deve entender isso, não deve ter essa noção, né? Se o pessoal de Bauru for lá pra Maceió, nossa, morre uma semana, cara. Tranquilo, assim. Não dura, não, velho. Mas é fato. Todo mundo que vem de outra cidade fala que aqui em Bauru o trânsito é ruim porque as pessoas dirigem mal. Caraca, tá parecendo Taperone, então. Aí, tipo, você tá querendo sair assim, você tá parado em alguma vaga, alguma coisa, você tá querendo sair, você tá dando seta pra sair, o carro tá lá em cima. Aí você pensa, ah, o cara vai deixar eu sair, né? Que nada, ele acelera. Caraca. É assim. Mas o brasileiro, em geral, ele é assim no trânsito, né, cara? Gosta de tirar vantagem em tudo, cara. Putz. Acho até que a gente já falou isso em outro Gavistade. Já. A gente chegou a citar, no... foi até nesse Gavistade que ele por um mundo melhor, a gente chegou a comentar um pouco. Aí em Bauru, a galera buzina antes do sinal abrir? Isso eu acho que em qualquer canto. Não, aqui em Bauru tem, viu? Eu já vi. Aonde? Como assim? Eu já vi algumas vezes. Se o sinal vai abrir, ele começa a buzinar? É, ele começa a buzinar. Não, geralmente assim que fica verde, né? Geralmente quando tem trânsito. Quando tem muito trânsito, acontece. Assim que fica verde, deu tempo nem de você pisar no acelerador, o pessoal já tá buzinando. O pessoal tem uma habilidade. O pessoal tem muita pressa. É estilo a técnica do ninja gordo do Hugo Soares, né? Ele não dá retweet antes de a gente tweetar. O pessoal lá buzina antes de a gente conseguir pisar no acelerador. Cara, sabe o que eu faço na situação dessa quando eu sou o carro da frente? Eu vou bem devagarzinho, cara. Saindo calmamente, sem nenhum aperreio. Exatamente. A mesma coisa, tá engarrafado o trânsito. Aí, cruzamento. Aí o cara, o filho da p*** do motorista de ônibus sabe que o sinal vai fechar, mas mesmo assim ele entra no cruzamento. Aí o sinal abre pro outro sentido e ele tá lá parado no meio. Cara, que raiva, velho. Aí, foda, né, cara? Não, a pior coisa que tem é que quando isso acontece, porque ninguém quer ficar pra trás, né? Aí quando fecha o sinal do pessoal que teve a rua bloqueada, os caras também não querem ficar parados no sinal vermelho agora, né? Pra compensar. Aí dá uma maior merda isso. Que aí eles vão pegar vantagem, aí depois aí vai travar a rua dos outros, que o sinal vai estar verde por sua vez. E, nossa, dá uma maior merda. Mas acho que isso acontece em quase todos os lugares do país, menos no sul. Eu não sei, eu nunca fui pro sul, mas eu já ouvi falar. Eu já fui algumas vezes pra lá, pra Joinville, principalmente Curitiba e Maringá. Você põe o pé na faixa de pedestre, não interessa se o sinal tá aberto, se o sinal tá fechado, o carro para pra você passar. Aqui o pessoal põe o pé, cadê o pé? Eles já começam a te xingar, né? Você põe o pé, como você ousa atravessar a rua? Não, né? Lá em Maceió é assim, cara, se você for atravessar Maceió, na faixa, e o motorista começa a xingar você, pô. Não, engraçado. Eu vi, eu não sei se você pensava isso também, Fábio, mas eu vi aquelas propagandas de trânsito, de pedestre, passe na faixa, eu nunca entendi aquilo lá, mas como assim? Não é tipo, porque eu sabia, não é que eu tinha consciência que o pessoal não parava. É porque eu fiquei assim, ué, isso não existe, é só se tiver sinal, né? Eu não sabia que o pedestre tinha esse direito de se passar na faixa, o motorista tem que parar. É o Brasil, né, cara? É uma coisa que irrita pra caralho, é brasileiro. Cara, mas sabe o que é foda? Porque assim, às vezes você até quer parar pra pessoa passar. Você para, o de trás que vem, ou ele soca na traseira do seu carro, ou ele buzina porque você parou pra passar o pedestre. Justamente, é o que o Aiken falou, brasileiro, pô. É brasileiro no trânsito, é brasileiro no Facebook. Cara, e agora que você puxou, o Facebook tá me deixando nervosa. Eu, quando era o pessoal só fazendo coisa, atualização de joguinho, beleza, sabe? Fulano quer material para construir a sua casa no Cityville. Tranquilo. Cara, mas agora é um tal de que essa pessoa deseja que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Peraí, seja mais específica, né? É, o que não sei o que lá significa, exatamente. Não, tipo assim, esta pessoa lhe deseja um bom dia. Esta pessoa está preparada para receber ovos de Páscoa. Esta pessoa gosta e defende os animais. Esta pessoa... Que é isso, querendo, cara? Ou não, rede social é isso, né, cara? Não. O mais bizarro que seja, é meio... Mas as pessoas mandam, tipo, uma atrás da outra, sabe? Tem uma pessoa no meu Facebook que eu não vou falar quem Opa, tá aqui nessa conferência? Não, não está. Porque as pessoas dessa conferência são pessoas respeitosas. Mas é parente de alguém dessa conferência? Não, também. Meu... ela manda, tipo, um atrás do outro. Aí manda aquelas imagens de flor, de animalzinho, de paisagem, com mensagens motivacionais. Nossa. Os religiosos, né? Nossa, as religiosas, então, cara, são as piores. Esta pessoa acredita em Deus. Ah, vai, a merda. E você também acredita, compartilha. É. Isso! Caraca, pedir pra compartilhar as coisas é foda. Cara. Aí agora tem uns assim, tem lá, tipo, duas imagens, por exemplo, sei lá, Neymar e Ronaldo. Puta merda, hein, que escolha. Aí, se você gosta do Neymar, compartilhe. Se você gosta do Ronaldo, como é que é? Curta. Né? Curta. Isso é uma bosta, aí você vai ver lá. Se você lá... não gosta de nenhum dos dois, me bloqueie, né? Cara, eu já dei um follow numa pessoa, já, por causa disso. Cara, eu acho, é que eu não tenho Facebook, mas eu acho que eu daria muito menos que isso, hein? É porque no Facebook eles dizem cancelar assinatura, né? É, eu já cancelei. Já teve algumas que eu já cancelei já. Porque, porra, cara, as pessoas usam as redes sociais de forma muito errada. Não é pra você, a primeira merda que aparece na sua cabeça é você ir lá e escrever no seu status, não. E encher o saco de todo mundo que você conhece. E, cara, e tem gente que fica puta quando você não dá like ou não compartilha qualquer coisa, cara. Isso é, caraca, é um troço que não dá pra entender. Ah, e já aconteceu uma parada parecida com Twitter comigo. Teve uma menina lá, até de um fórum que eu postava, que... Sabe aqueles tópicos, não? Bota o Twitter da galera, não sei o que lá. E tem uma menina que eu tava seguindo, assim, eu disse, ah, vou seguir um pouco. Só que eu vi assim, nem nada contra ela, mas as coisas que ela postava não me interessavam. Não é que ela falava idiotice nem nada, mas apenas, pô, não tô afim de ver essas coisas, né? Aí eu dei um follow, né, na menina, né? E tipo, e ela continuou me seguindo, né? Só que aí depois ela usou aqueles programinhas, aquelas paradas lá pra saber quem deu um follow. Aí depois ela veio tirar satisfação comigo. Ah, cara. Eu assim, não fui grosso nem nada, mas na hora que a pessoa vem tirar satisfação, aí eu penso, nossa, eu fiz o certo. Eu dei, ainda bem que eu dei um follow. Só pra te confirmar, né? É, você acabou de confirmar que eu não deveria estar seguindo mesmo você. É a hora que a pessoa, ah, por que você me deu um follow, não sei o que, vem brigar. Você fala, porque você é um saco. Olha só o que você tá fazendo agora, ô infeliz. É sério? Ah, cara, isso acontecia às vezes no MSN, né? Quando a gente deletava as pessoas do nosso MSN. Aí usava aqueles programinhas. De vez em quando aparecia. Ah, você me bloqueou no MSN, me deletou e não sei o que. Eu falava, pô. Por exemplo, um caso aqui no gaveteiro mesmo. O Ivozinho, ele bloqueou eu e eu vi, cara, no MSN. Mas eu não vou ficar puto com ele. Eu só fico puto com ele que ele tá, olha, quantos gavestáticas que a gente já falou isso? Ele está devendo R$6 pra gente. E ele até agora não pagou. Ele deletou a gente do MSN. Será que foi... Ivozinho, você deletou a gente por causa de R$6, cara? Porra. Sacanagem. Aí é foda, hein? Aí o pessoal que tá escutando agora vai achar, porra, tá um climaço, né? Lá no gaveteiro, ele bloqueou, não sei o que lá. É. E encontrei com o cara ano passado, ficamos dando risada, deu bom. Né? E ele nem lembrou dos R$6 que ele tava devendo pra gente, olha. Cara, no dia que eu vi o Vozinho, vou falar dos R$6. Eu, o Ike encontrou depois. Ike, ele lembrou dos R$6 que ele tava devendo? Você acha? Aí ele já pediu dinheiro emprestado, né? Você vê ele lá cutucando assim pra outra pessoa, né? Aquele safado me deve, deve pro Falcão também. E ainda por cima de tudo, achar que tá tudo bem. Meu Deus! Rapaz, o negócio que é amigo é uma parada feita pra você zoar, então... E tem os amigos que se zoam sozinho, né? Você não precisa, né? Agora sim, até... Não voltando pro ônibus, mas voltando... Mas meio que a situação que costuma acontecer em ônibus, né? Que eu até hoje mesmo tá falando isso lá no trabalho. Que é o seguinte, o mundo seria melhor se não tivesse aquelas pessoas que julgam seu caráter, né? Por exemplo, no ônibus isso acontece muito porque... comigo, às vezes eu chego lá como eu pego aqui no meu ponto, é o primeiro, né? Aí, tipo, eu vou, entro no ônibus e consigo sempre um lugar pra sentar, né? Aí o que acontece? Às vezes eu tô lá sentado, aí entra uma senhorinha bem velhinha, 70 anos, assim, mais ou menos, né? Aí eu chego assim pra pessoa, né? Chamo assim e falo, ó, senta aqui e tal. Isso acontece direto comigo. Não sei se eu sou um ameaçador, alguma coisa. A pessoa fala, não precisa não e tal, né? Aí eu disse, não, senta aqui. Eu falo umas duas vezes, né? Senta aqui, não, eu saio e tal. É, não, fica aí. Beleza, né? Não vou ficar também, não vou ficar chato já. Não, senta aqui. Pra conveniente, né? Só que aí, que merda que acontece? Aí fica a senhorinha do meu lado, em pé. Todas as pessoas que entram no ônibus olham pra mim e ficam assim, olha só. Levanta pra senhorinha, passa, sabe? Com aquela olhar de reprovação. Cara, isso me dá nos nervos. Isso é um saco, cara. Eu concordo com você que isso é um saco, mas por outro motivo. Eu acho foda incomoda também a pessoa quando a pessoa que você tenta fazer uma gentileza e parece que a pessoa fica de sacanagem, né? Não, cara, não, não sei. A pessoa, pô, não quis, tranquilo, tudo a bem. A pessoa não quer porque às vezes ela já vai descendo pro próximo ponto, sabe? Mas, tipo, porra, essa parada que o Diego falou acontece mesmo. É. Em compensação, tem outros caras também que quando vê que tem uma senhorinha entrando, o pessoal olha pra janela, né? Aí fica assim... É, finge que tá dormindo, né, cara? É, né? Nossa, aí é sacanagem também. Outro dia eu tava vendo uma reportagem na TV, Globo, eu acho. Já tem um tempinho isso. A repórter falando a gentileza no transporte público, né? Aí ela entrevistando os passageiros, né? Você cederia o seu lugar para uma mulher, né? Aí o cara disse, não, cederia não. Você é doente, você é idosa, não, então não vou ceder pra você não. Mais do que é certo, né, cara? Tem pra quê também? Mulher é direito, batalhando por direitos iguais aí há tanto tempo e a gente vai estragar isso, cara. Nada a ver, exatamente. Velho. Isso não é gentileza não, é machismo. Porque direitos iguais são a mesma coisa que deveres iguais também, cara. Cara, eu acho babaquice o cara levantar pra mulher sentar se ela não está grávida, se ela não é idosa e se ela não está doente. E nem deficiente. Não tem porquê. Você que você ia falar aí. E se ela não é sua namorada? Eu achei que você ia falar isso também, né? Quando é a namorada, eu acho que é a obrigação o cara deixar a namorada sentar e ele ficar em pé. Principalmente quando a namorada tem problema no tornozelo. É, né? Há questões mal resolvidas aí. Quando a namorada tem a tendência a quase cometer suicídio diariamente, né? Eu tava trabalhando com cobrança esses dias, é engraçado, até o outro gabinete tático, eu falei muito do telemarketing, né, acabei indo pra quase tudo aquilo que eu falei de mal, fui trabalhar com uma coisa parecida, né, tipo Anakin, né, cara, se transformou naquilo que ele jurou combater e tal. Aí, engraçado, com cobrança, você vê as táticas lá da empresa, pra você conseguir fazer o brasileiro pagar, é tudo com desconto, sabe, tipo, você tem que já falar assim, não, o preço é tal, mas pra você, a gente tá dando desconto, porra, porque tem que botar na cabeça que ele tá saindo na vantagem, porque se você falar, olha, o valor que você tá devendo é esse, o cara, não, mas peraí, cadê meu desconto que eu não tá aí, né? Muito tenso isso, cara. Cara, eu não dava desconto, não. Eu também já trabalhei, eu falava assim, olha, meu senhor, o valor é esse. Não, mas tem desconto? Não, o valor é esse. Desconto teria se o senhor tivesse pagado. Mas aquele negócio, cara, eu não vou nem falar mais nada, não. A questão do brasileiro já tá aí, já implícita. Será que vai aparecer algum patriota? Né? Cara! Sempre tem, cara. Cara, eu sou patriota, cara. Só que eu sou patriota o suficiente pra reconhecer o que tá destruindo a minha pátria. Infelizmente, nesse caso, é o povo. Eu vou votar em você, aí. Já nessa área mais profissional, assim, que também irrita um pouco, o mundo seria melhor. Sabe aquelas ameaças, pseudo-ameaças do patrão, do cara, velho? Nessa empresa que eu trabalhei aí, né, engraçado, empresa desse tipo trabalha muito com meta, né? Tipo, você não tá atingindo sua meta, você é um bosta. É meio que isso. Eles não querem saber se você tá fazendo o trabalho direito, não quer saber se você tá tratando os clientes com respeito. Não, não atingiu a meta, você é um bosta. Eu cheguei a escutar da minha chefe lá, cara, tipo, não, desse jeito, isso como se fosse o emprego dos sonhos, né? A ameaça dela. Como se fosse, nossa, é a oportunidade da sua vida, né? Aí falando, não, desse jeito não dá pra eu ficar com você aqui, desse jeito não sei o que lá. Aí eu, pô, não, tá bom, né, e tal. Aí surgiu outra oportunidade de emprego melhorzinho, né? Aí saí, quando fui pedir a conta lá, cara, a mulher falou, não, saia, por favor, sabe? Tipo, a gente precisa de você. Cara, nossa, me cara, desculpa pela quantidade de palavrões nesse programa, mas isso é uma coisa de filha da p***, velho. Ah, aconteceu uma coisa comigo parecidíssima, assim, o cara virava e falava assim, não, porque ele fazia aquela reuniãozinha assim. Porque tem gente olhando pro meu lado. Tem gente... É, fazendo aquela ofensa passivo-agressiva. Tem gente que tá muito mole. Tratando o cliente bem demais. Porque desse jeito, eu vou ter que tomar alguma atitude mais drástica. É, saca, né? Tem gente, ele meio que puxando os olhinhos assim, né? Fica meio japonesinho assim, né? Puxando assim de ladinho, né? Tem gente, tá ligado? É. Nesse dia, velho, eu tive vontade. Porque esse cara... Eu sou muito mais macha do que ele, basta dizer isso. Eu tive vontade de chegar nele e falar assim, escuta aqui, meu filho, você está falando para mim? Porque se você estiver falando para mim, venha falar comigo, não precisa jogar em direta. Cara, sabe? É o que me dá mais tristeza da nossa sociedade não ter mais aquele tradicionalismo antigo em que você podia resolver as coisas pela violência. né? Aquela coisa, aquela... Já dizia o Conan, né? Já dizia o Conan. Já é, né? Exatamente, cara. Aquela coisa saudável. Os nobres podiam falar qualquer coisa que eles sabiam que não ia ter o crânio despedaçado, né, cara? Exatamente. Aquela coisa saudável em que as pessoas sabiam reconhecer que você, o cara com a espada enorme nas costas, saberia fazer as coisas do jeito certo porque você era o cara que tinha espada grande nas costas. A questão é, se o chefe da Viviane for o cara com a espada grande nas costas, eu acho que ele tem mesmo. Eu acho que a espada das costas é outra espada. Tá em outro lugar, né? Adoro perigo. Decidi, eu falei assim, eu vou pedir as contas, eu não vou ficar aqui. Aí eu fui pedir as contas, a mulher fez a mesma coisa que fez com o Diego. Não, não, você não pode sair, porque você é muito importante. Ah, é, nessa hora você é importante, nessa hora você é. E o pior é que se você chegar assim, o pior é isso, que você fala, ah, sou importante, não, tudo bem, vou ficar. Você vai escutar no outro dia a mesma bosta. Mano. Mesma conversinha. Mesma conversa. Não vai ter aumento de salário, não vai ter nada. Veja só. É. O problema... Isso existe em toda empresa privada. O mercado de trabalho, ele é um ambiente agressivo, por si só. Uhum. Mas você ser dono de empresa, talvez seja pior ainda. Porque o presidente da república é o seu sócio majoritário. É verdade. 60%, 70%, você tem que dar pra ele. E porra. Se 60% tiver seu c*** no meio, você está literalmente fudido, né? Mas pelo menos você não ouve o presidente da república enchendo o saco fazendo ameaça passivo-agressiva no seu ouvido. A propósito, o mundo seria melhor se não tivesse pessoas escrutas, né, cara? Pessoas que se acham foda. Cara, eu vi uma palestra no YouTube, se eu não me engano, isso daí. Não é uma palestra, é tipo uma aula, alguma coisa motivacional lá, que tem um cara assim, que tipo, ele disse assim, vocês vão escutar muito a frase, você sabe com quem você está falando, aí vocês têm que saber o que responder na hora dessa frase. Eu não vou falar tanto aqui na gravação, que é bom mesmo vocês verem o vídeo pra não dar spoiler do vídeo, né? Mas o cara faz um argumento, velho, que porra, você diz, cara, eu tenho que decorar cada frase que esse cara tá falando pra eu poder falar. Agora alguém tem que me perguntar com quem que eu tô falando, só pra poder mandar isso. Não. É muito foda, velho. Cara, eu nunca conheci ninguém que falasse isso não, cara, mas eu acho que ia ficar muito puto, velho, se eu escutasse isso um dia. Caraca, cara, eu acho que eu dou um soco na cara do sujeito. Que é de uma arrogância, cara, que é. Porra. Que nem, cara, aqueles caras que chegam assim, não, senhor não, doutor, né? Ah, formado em direito, né? Uhum. Se bem que existe uma lei, né? Aí que tá. Antes que comece aquele papo todo, advogado que fala que tem que ser doutor, mas você fez doutorado em quê? Não, os advogados realmente têm o direito, porque tem, se não me engano, é advogado ou médico. Tanto advogado quanto médico, né? O cara quando se forma, parece que já tem lá uma lei que deixa o cara ser chamado doutor, mas... O médico eu não sei, eu acho que médico é uma coisa mais tradicional. Agora, o formando em direito, eu sei que tem, que eu acho idiotice. Agora não sei direito se é o cara se formar em direito ou se ele precisa ter OAB pra ser chamado de doutor, mas enfim, faz diferença. Mas assim, a partir do momento que você fala, senhor não doutor, isso já mostra que o cara é um arrogante do cara. Tem jeito, que você fale isso. Eu já ouvi isso. Senhor não, doutor, eu dei risada. Eu acho que eu riria também. Cara, mas foi espontâneo, foi sem querer, velho. Deu... sabe, segurando assim, mas eu dei risada, não aguentei. O que tem de carinha que se formou em direito, que é arrogantezinho desse jeito? Ah, não, tem porra. Estudante, cara, estudante de direito. Eu fiz direito, conheci cada peça e deixa quieto. Nós temos que te chamar de doutor? Pô, eu gostaria, né? Doutor. Você tem uma AB, Diego? Não, não tenho, cara. Então eu não vou chamar, não. É, né? Engraçado esse negócio de doutor também. Tem conhecido um caso contrário, né? Um colega meu, que é estagiário lá de direito, né? Aí ele trabalhava com os advogados e tal. Aí chegou pra uma advogada lá e ele chegou assim, não, doutora. Aí a mulher disse, não, não me chama de doutora, não, que aumenta muito a distância, né, e tal, né? Aí ele falou, não, não, então você pode me chamar de doutor. Que aí fica a mesma distância. Caraca, cara. Tem gente que não é doutor e quer ser chamada de doutor, né? Ah. Lá na faculdade onde eu estudava, o diretor financeiro não era advogado, não era nada, mas a gente tinha que chamar ele de doutor. Oh, é. Só pela massagem no ego. Eu fui pedir dinheiro pra ele uma vez, que a gente precisava de dinheiro pra ir pra fazer uma viagem, e a gente queria que a faculdade pagasse o ônibus, né? Pra que ele não era doutor mesmo, não? Não era. Eu ia ligar pra conversar diretamente com ele, né? Aí o meu professor virou pra mim e falou assim, ele gosta que chame ele de doutor. Aí eu falei, pô, mas ele é doutor? Não, mas chama ele de doutor, mas se você quer Caraca, dinheiro dele... Caraca, que ridículo, cara. Se você parar pra analisar, isso daí é tão incoerente como um feio que quer que chame de bonito, né? É. Mesmo nível, assim. Mas eu consegui o dinheiro. Chamando ele de doutor, né? Chamando ele de doutor, pagou o ônibus, todo. Ah, mas aí eu já não... Eu sou totalmente a favor dessa sua atitude aí. É, claro. A partir do momento que você vai conseguir alguma vantagem do cara, não tem problema. Deixa ele ser feliz. Viver nesse mundo de fantasia, né? Aí você chama ele de capitão, chama ele de imperador. Brigadeiro, general. Né, velho? Kaiser é foda, hein? My fear, né? Se eu quiser, também. Ô, grande doutor general, senhor de toda existência, assina esse papel aqui pra mim, faz um favor. Cara, isso acontece naquele Lisbela e Prisioneiro, naquele filme lá, né? O cara tá querendo sair da prisão, ele começa a aumentar as patentes do cara, né? Tá bom, brigadeiro, até mais. Ah, cara, esse filme é foda, pode crer. É, esse filme é muito engraçado. É, tipo, tinha um certo sujeito lá na minha faculdade de Direito, pô, que, tipo, ele era o carrasco lá pra reprovar os caras. E é tipo assim, o cara botava lá na prova, assim, uma pergunta que dava margem a 3 respostas, tipo, a pergunta dava margem pra resposta X, Y e Z. Se a maioria da turma respondesse X e Y, ele elegia lá que a resposta certa era Z. Porra! Pronto, é essa. 70, 80% da turma se fudia nas provas dele mesmo. Aí, pra o pessoal passar, o que é que o pessoal fazia? Não, botava ele como patrono lá da turma, alguma coisa desse tipo, assim, que ele ficava todo, ah, tudo bem. Acabava no final, ele abria as pernas e passava todo mundo. Tipo, e ele achando, nossa, que ó, era respeito, né, isso. Na cabeça, no mundo de fantasia dele, isso era o maior respeito da turma. Na verdade, o pessoal só queria passar mesmo. Aí, nesses momentos, pô, ah, não ligo não. Pode, deixa o cara. É, se pra passar de ano eu preciso tirar uma foto com ele no dia da minha formatura, eu tiro. Só não vale dar o c***, né, vale tudo. É, só não vai dar o c***. Pra algumas pessoas vale, né? É, porra. Às vezes. Com certeza você conhece alguém que pra essas pessoas vale. Eu sei de casos. É, eu não sei de casos tão específicos assim quanto ao orifício, mas eu sei que algum deles deu. Que a gente já desviou o assunto total. Não, a gente tá se prolongando no mundo seria melhor sem pessoas escrotas. Isso aí é o rabinho do assunto, menino. Rabinho do assunto, olha. Literalmente, só, né? Sabe uma coisa que eu acho profundamente irritante? Quando você tá participando de uma seleção de emprego e tem dinâmica de grupo. Ah! Eu, nossa, odeio dinâmicas de grupo. Eu também detesto isso, eu acho chato demais. Do mesmo jeito que eu odeio pessoas de RH em geral. As pessoas te conduzem essas dinâmicas. Cara, isso é né? Muito chato. Uma vez eu participei de uma que era pra trainee, né? Numa empresa grande e tudo. Aí a dinâmica, cara, era ficar formando palavra. Aí, tipo, você ia lá na frente, se apresentava pras pessoas e tal, falava quem você era, quantos anos você tinha. Nossa, qual que é o seu nome? Né? É, parecia assim, tipo, ah, meu nome é Viviane, já tô sem... estou sóbrio há 10 dias e tal. Aí... depois você tinha que se virar com aquelas pessoas que você nunca tinha visto na sua vida e formar um grupo com elas. Aí lá era uma gincaninha, cara. Você tinha que ir lá pegar a palavra pra formar a frase. Nossa. Nossa. E pior que você vê que forma aquele grupo e não só você, mas todos estão desconcertados, né, cara? É. Você vê que todo mundo tá se olhando meio estranho assim. Nossa, cara, que bosta. O que a gente não tá fazendo? Será que vale a pena mesmo, velho, esse emprego? Você não quer ficar com essa vaga, não? Cara, tem umas coisas que é meio humilhante assim, velho, nessas dinâmicas. Aí nessa parte que as pessoas vão se apresentar, aí. Sempre um quer ser mais foda que o outro. Aí chega lá, não, porque é, sempre eu tem aquele cara, morei 25 anos na Dinamarca e ajudando crianças pobres e parará, parará. Porra, e daí, tu né? Não devia estar nem aqui, já devia ser o diretor da empresa. Exato. O que, que você não tá fazendo na Dinamarca, então, que né, que momento, cara? Você veio parar aqui? Como assim, né, velho? Eu perdi alguma coisa? Dinâmica de grupo. Fale seus pontos fortes e seus pontos fracos, velho. 90% fala, eu sou uma pessoa responsável, né, que luta. Pelo que quer. E ponto fraco, eu não sei, eu acho que as outras pessoas que devem saber. Não, e uma parada que me fode de ódio, cara, é aquele pessoal que fala ponto, quer dar uma de gostosão e fala, ah não, acho que o meu ponto fraco é que eu sou muito apegado à disciplina. Ah, é tipo uma vantagem, né? É. Coisa boa indiretamente. Ou então, meu ponto fraco é que eu sou perfeccionista, sabe? Isso! Nossa, caraca, cara. Me dá... Às Nossa. Vezes eu sei que eu tenho que parar um pouco com isso. Aí você fica agora. Eu sou sincero? Será que eu vou mentir também? Eu digo que depois do almoço eu tenho preguiça de trabalhar, sei lá. Eu não digo isso. Eu sou sincero, eu não sou. E aí, o que vai acontecer? O que ele vai achar? Cara, isso é constante. Não, eu ponto fraco. Ó, cara, depois do almoço eu não rendo nada. Eu acho que o cara do RH vai bater palma, tá ligado? Cara, há 15 anos eu tô esperando por isso. Não adianta, eu tô esperando alguém pra falar alguma porra que presta, né? Essa é a sua esperança. Você tá contratado, sai vocês aí, sai vocês aí. Vai pra lá, essa é a sua esperança, lá. Porra. Mas na vida real ele vai olhar assim e vai dizer, certo. Marcar uma boa coisa no papel. Vai ficar desenhando no seu currículo. É. Cara, da entrevista de emprego que eu fiz lá pra trabalhar no negócio de cobrança, ela... Você tem que lidar com um monte de gente, né? Ela perguntou pra mim qual é o seu ponto fraco. Eu olhei pra ela e falei assim, ah, eu não gosto de lidar com pessoas. Não, e o pior é que a mulher olhou assim, tá contratada. Nossa. E o pior, eu fui contratada rapidinho, assim. Caraca, hein, que técnica é essa? Não, gente? Eu pensei assim, cara, eu vou mentir. Você levou sua katana nesse dia, não? Não, fui desarmada. Eu pensei assim, cara, eu vou mentir, eu detesto lidar com gente, detesto. Então, o que essas pessoas de RH querem ouvir, cara? Isso que eu não entendo. Eu fui numa entrevista de emprego uma vez, até numa grande empresa de bebidas. Aí, eu não vou citar o nome. Não precisa? Não precisa. Mas que a mulher me perguntou assim, você tem que me dizer quais são os seus interesses, né? Por exemplo, se você arrumar um emprego melhor, que pague mais, o que, é que você vai fazer? Porra! Eu vou embora? Melhor eu vou embora. Vou fazer pra eu ficar aqui. Essa bosta. Pensando, quais são os seus interesses? Ah, pornografia holandesa, chocolate. Caraca, cara. A minha conclusão, cara, é que esse pessoal do RH, eles não querem escutar porcaria nenhuma. Eles querem justificar o salário que eles estão recebendo de alguma forma e não importa o que você vai falar. Você tem noção, eu fiz uma entrevista de emprego esse tempo atrás pra trabalhar na área administrativa financeira, né? E eu trabalhei já um tempo com apuração de tributo, né? E eu gosto dessa área. Não sei como, mas gosto. É. Asiático. Não é comum, mas acontece. A mulher do RH virou pra mim e falou assim, não, aqui tá escrito, você publicou artigo na área tributária, você trabalhou com pesquisa de tributação, não sei o que, você gosta de mexer com essa coisa? Eu falei, gosto, gosto. Ela olhou pra minha cara e falou assim, mentira. Resposta errada, pé. Ela aperta um botão, você cai num fosso cheio de tubarões. É, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu gosto mesmo. Ela falou assim, você é doida? Pra ela, doida é você que tá fazendo esse tipo de pergunta idiota. Não, uma dessas, eu levanto e saio da sala antes que ela me mate, velho. Mulher em entrevista falando um negócio desse, falando que eu sou doido. Você precisar de dinheiro pra sobreviver é uma bosta. Eu fiz economia, eu sei como funciona esse mundo capitalista, selvagem, mas eu ainda preciso de dinheiro. Não, o ideal seria ganhar na Mega, né? Mas... É, ó, vocês estão colaborando pra esse nosso objetivo? É, né? Não tem dinheiro nem pra jogar na Mega mais. Puta merda. Nossa, vê, que desgraça. É. Nossa única esperança é o site. Não, é fudido. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. É, you're my only hope. Now that's a name I've not heard in a long time. Gravestad. Assim, quase um programa sobre Michel Teló, né? Nossa! Não, Diego. Olha, eu estou... Propósito, foi de propósito. É, tá vendo? Foi. Que isso, Fábio? Quê? Ué. Que isso? Você vê que a gente tá meio burro, né? Depois de discutir Michel Teló. Ah! Rapaz, eu já topei com gente aqui que tava sinistro também nesse lance de falta de banho, cara. Tu dirige, às vezes? Oi? Tu dirige? Não. Ué, é esse? Não vai se desenvolver nada daí? Foi só uma curiosidade? Acho que você tá falando alguma coisa aí, Ken. Oi? Você tava falando alguma coisa, não tava? Disse lá, da meia hora, não sei o que O povo que, lá, que fede lá quando ele tá andando. Ah, acho que eu tinha terminado o raciocínio. Acho que é taperona muito quente, você anda meia hora e fede pra cacete. Minha vida. Diagrama de blocos. É. Taperona. Diagrama de blocos. É quando caiu esse prédio aqui no Rio mesmo. Acho que um minuto e meio depois já tinha tweet no... A galera que tava ali perto, já, a galera já tava tweetando. Eu fui ligar a televisão, ó, o tempo que demorou pra aparecer. Aí eu falei pra minha mãe, olha só, caiu o prédio no Rio. Minha mãe, ah, é mentira. Viu, acho que ó, as pessoas, você não tá sendo muito convincente, viu? As pessoas não costumam acreditar no que você fala, né? É. Eu acho que você não fala com muita convicção, não. Eu tive que mostrar a matéria pra ela. Ela falou, nossa, eu fui ali do lado. Eu falei, tá vendo? Eu vou levar de recordação esse tijolo aqui. Puxou assim essa coluna de sustentação. Cara, é uma parada que me irrita inacreditavelmente. É software de computador, principalmente quando eles evoluem, entre aspas. É, né? Cara, que merda. Software de computador, quando evolui, ele é só pra te fuder, cara. O software, ele não evolui pra tornar sua vida mais fácil, ele não evolui pra instalar mais rápido. Ficou pesquisando novos métodos de complicar a sua vida. O Windows 7 tá aí, cara, pra acabar com a minha paciência. Quer dizer, eu sou um cara que eu não tenho muitos desejos que requerem muito do meu computador, mas o Windows 7 parece que ele sabe que eu gosto de jogar jogo antigo. Aí ele fala, não, o Aiken, ele gosta de jogo antigo, então vamos impedir que ele consiga instalar qualquer coisa. E já adianto pra você que o Windows 7 não roda direito o Fallout 1 e o 2. Ah, me surpreenda. Você vai ter que fazer uma gambiarra pra ele rodar lá, que nem eu tive que fazer. Ah, que coisa infernal. É um negócio muito tosco. Ele tem que tirar o processo do desktop durante o jogo, porque senão as cores ficam zoadas. Tem que botar o modo de compatibilidade. Mas tem que bater na madeira 3 vezes, dar 3 pulinhos, jogar água atrás das costas. É, tem que sacrificar uma virgem pra Cthulhu. É, mas caraca, que puta merda. I rest my case, toma aí. Pessoal, Diego Flyfish aqui, mais um Gaveta Estática, mais um bloco de notas, e eu estou com a Vivi. Olá. E eu acho que a gente podia começar falando, Vi, o feedback do Gaveta Estática anterior, qual foi o tema? Games que sugaram as nossas vidas. De cara, a gente podia falar aqui no comentário que eu achei relevante, que é o do Thiago Pascoal, né? E ele veio falar, lembra do carinha lá, o Tacísio? O morador da Unicamp? Isso, que ele disse que divulgou lá pra 1 milhão de pessoas e tal. Ele não falou 1 milhão de pessoas, ele falou pra muitas pessoas. Não, é, então... Eu falei pro pessoal se pronunciar, né? Aí teve o Thiago Pascoal aqui que falou que ele é um dos integrantes lá da moradia da Unicamp. E ele disse que escuta a gente, sim. Ele disse que... Ele fala assim, nós existimos. Talvez o Tarcísio tenha exagerado quando disse muita gente. Se bem que ele é nerd, então... Passou de 10 pessoas, deve ser muita gente pra ele. Mas estamos aí. Olha aí, ó. O pessoal se pronunciando. Então, já pegando o gancho do pessoal da Unicamp, o Muniz também apareceu por aqui dizendo que faz parte da moradia estudantil do Unicamp também, olha só. Mais um unicampineiro. Tudo bem. É, o comentário que eu gostei bastante aqui, ele não falou nada muito diferente do que as outras pessoas falaram, mas eu gostei bastante foi do Jonas, um ouvinte aí que já tá acompanhando a gente há bastante tempo, quem escuta o Gaveta Estática sabe disso. E ele achou sensacional o Gaveta Estática, porque é um dos assuntos preferidos deles, né? E ele falou que, como você viu, está viciadaço em Skyrim. Tá vendo? Eu não estou sozinho na minha luta. Diz que tá no nível 44 no momento. Cara, se Skyrim tivesse multiplayer, ia ser muito legal. Ia ter muitos parceiros de jogos. Né? Eu joguei pouco do Skyrim, não lembro direito. Nível 44 é muito? É bastante. Pra zerar, você chega em que nível, mais ou menos? 30 e poucos. Ah, tá. É, tá bastante então mesmo, né? Você chegou em que nível? Cara, eu não sei. O personagem foi deletado. Eu acho que eu tava no 36, 37. Foi deletada? É, eu deletei sem querer. Ah, que bosta. É, você já tinha zerado. Já tinha zerado, aí eu fiz outro. É, mas você deu uma parada, né? Você não tá mais jogando mais, assim, ou ainda joga? Jogo de vez em quando, mas eu não tô jogando mais tão fortemente quanto eu jogava antes. É um jogo muito bom mesmo. Sim, um outro comentário que eu achei bacaninha foi do Jean, que ele diz assim, um bom tempo que eu passei da minha vida foi jogando Age of Empires, The Sims, Banjo alguma coisa? Banjo-Kazooie. Zooie. Não sei se é Kazooie ou é Kazooie, acho que é Kazooie. Também falou sobre... De Doom e Final Fantasy 4. Aí ele tá falando que... Ele lamentou o fato dele já ter sido amante de MMORPGs. E achou estranho a gente não ter falado sobre esse tipo de jogo no podcast. Não fizemos nenhuma referência a esse tipo de jogos. É. Eu nunca fui muito viciado em MMORPG, não, cara. É, eu até fugia, na verdade. Quando começou aquela febre, né? Que tinha muito aquele Ragnarok, o próprio World of Warcraft. Eu fugi um pouco desse tipo de jogos, justamente porque o pessoal falava que era muito viciante. Eu não tava numa época que eu não podia me viciar muito, né? Não tinha, cara, tempo pra sustentar um vício. A verdade é que eu tentei. Tentou? Eu tentei jogar Ragnarok. Não foi? Não sabia. É, meu filho, já tentei jogar Ragnarok, já tentei jogar World of Warcraft. Mas eu achei meio chato. Né? E meio confuso, eu falei, ah, deixa pra lá. É, tem esse problema aqui. A maioria dos MMOs que eu tentei jogar também, eles geralmente são muito confusos com a porrada de informação na tela, né? Um MMORPG que eu joguei por muito tempo, eu acredito que nenhum ouvinte do Gaveta Estática conheça, é o Survival Project, que era um MMORPG, eu acho que era tailandês. Ah, eu joguei, cara. Esse jogo também. É, porque eu falei pra você, porque, né? Porque você me mostrou. Porque ele era um jogo mais casual, na verdade. Ele não era um RPG que nem esse, como eu falei, um monte de informação. Era um jogo 2D, assim, e se vocês procurarem vídeos por aí, vocês vão ver que o jogo é legalzinho. É, então. Eu achei legal na época. Mas na época, né? Ah, um comentário que eu achei legal foi do Kodama, outro carinha aí que vira e mexe, aparece por aqui pelo Gavis Tático. Ele falou aqui que a tática de viciar a companheira funciona, ele viciou a esposa dele em Little Big Planet, tanto que ela chama de meu joguinho. Eu imagino, né, a pessoa falando isso, né? Sabe nem que jogo é, né? Meu joguinho. Ter a companheira viciada em um jogo deixa ele um pouco mais aliviado, né? Quando ele tá vidrado andando pelas planícies de Skyrim, né? Na madrugada. Esse negócio que a gente falou no Gavis Tático de viciar a companheira, né? A namorada e tal. É, o Kodama comentou aqui, mas não foi só ele. Teve o Panel também que falou isso, não foi? Não, é Panel. É Pano. Ah, é Pano? É. Ah, é verdade, ele botou pronúncia. O Pano, que é o namorado da Aline, né? Nosso ouvinte modelo. Sim. E ele disse que também viciou ela e sempre dá certo, né? Sempre. Então, tivemos bastantes comentários, agradecemos cada um deles. Ficamos muito felizes mesmo com todo esse feedback. Com certeza. Certo, vamos ver agora um pouquinho os nossos e-mails, Vi, que a gente recebeu também. Sim. E se você quiser ter o seu e-mail lido aqui pela gente, é só mandar um e-mail para contato@gaveteiro.com. Recebemos aqui mais uma vez o e-mail do nosso amiguinho aqui, o Simpão. Pai, que tá sempre por aqui. Pensei que você ia fazer aquela piada. Tá vendo? Eu tava esquecido. Pensei que você ia falar assim, aqui do Senpai, que tá sempre Senpai. É, né? Sempre procura. Né? Ele vai ficar muito feliz quando ele achar. Então, dessa vez ele colocou aqui, Senpai, 26 anos, Rio de Janeiro. Me perdoe por tê-los casados antes do tempo. Sim, pode mandar sua caixa postal ou conta corrente. Ele fala isso porque no gabinete passado ele tinha mandado um e-mail achando que a gente já tinha casado, né? Sei lá. É, e já queria mandar um presente. Já queria mandar um presente, fica aqui registrado. É, ele diz assim, que os games que mais consumiram a vida dele, Devil May Cry, que se eu não me engano é do PlayStation 2, e o God of War, que foi um dos que consumiu muito a vida dele, porque sempre queria abrir tudo do jogo. Isso é uma coisa que acontecia muito comigo também. Eu, quando comprava um jogo, eu queria jogar ao máximo mesmo. Quando você compra um jogo original, geralmente você dá mais atenção, né? Eu acho que você... Você dá mais valor, porque você gastou muita grana, né? É, mas se, quando você tem um jogo original, acho que você tem mais vontade de desbloquear tudo. Ele diz que atualmente o que ele tá mais viciadão mesmo, você pai, é o Minecraft, né? Aquele joguinho lá de blocos, de montar. Eu procurei até esse Minecraft pra jogar e tudo, mas aí eu desisti. Primeiro porque eu não sabia, tem tantas versões que eu não sabia qual pegar. E depois porque eu tenho medo de viciar nesse jogo e depois não conseguir fazer mais nada na minha vida. É, então, porque o Minecraft é daqueles jogos meio estilo, como a gente falou, do Monster Hunter, né? Ele não tem final, né? É aquele jogo infinito, é, que então. Você não faz mais nada da sua vida, só fica jogando aquilo. E eu não posso me dar o luxo de ficar viciada em jogos infinitos. Eu tenho que ser viciada em jogos do tipo, só mais uma quest. É, né? É. E enfim, ele termina falando aqui que gostaria muito de pedir pra gente que a gente postasse nas datas certas, né? Agora que a gente não tá mais com tanto tempo livre, né? Ele entende, mas mesmo assim ele gostaria muito que o Gavistática voltasse e sair naquela regularidade. Manda um parabéns pra todos nós e um abraço. Eu também gostaria muito que o Gavistática voltasse a ter regularidade. É, né? Eu ficaria feliz também. Cara, é engraçado, né? Antes de a gente ter um podcast, não tem como pensar muito nisso, mas eu gosto de ouvir meu próprio podcast. Eu acho divertido. Quando eu boto aqui pra baixar o, sei lá, o MRG, o Netcast, Rapadura e tantos outros que tem por aí. Eu posso também um Gavistática no meio assim, que eu gosto de escutar o nosso podcast também. É legal. Temos também aqui o e-mail do Fábio Rangel. Fala, gente. Realmente fiquei animado ouvindo o podcast. Ainda mais que vocês me citaram na gravação. Eu também tenho um podcast, ele se chama... Enquadrando e Andando. Opa, olha aí o merchan. É um podcast voltado ao cinema. Fazemos resenhas e damos algumas notícias. Gostaria de saber qual equipamento vocês usam para ter uma qualidade boa de gravação. Parabéns pelo bom trabalho, abraços. Ah, sim, só fazendo parênteses aqui, Fábio Rangel, eu já até comentei lá no podcast deles. É um podcast bem legal, fala de cinema e tal. Eles ainda estão meio que procurando um formato, né? Eles estão até tentando fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente vê por aí. Eles botam as entrevistas lá de... Eles entrevistaram o Tony Stark esses dias, né? Nossa. É, eles ainda estão procurando formato, mas tá ficando legal. Apesar de eu já ter comentado, ele até pediu um feedback esses dias aí, eu não... acabei esquecendo de que eles falaram até no, na época do John Carter lá, esse filme novo que teve aí. Que, curiosamente, é um filme que eu só me dei conta agora que é um dos filmes que o Ekin tinha falado lá, naquele top 5 de filmes que deveriam existir, você lembra disso? Barsoom. É, o Barsoom, sei lá, né? E acabou se transformando em um filme também, né? O Ekin tá de parabéns, que o Deus dos Americanos, que ele queria se transformar transformar esse filme, vai virar um seriado, né? Eu não sei como é que tá as notícias agora quanto a isso, né? Mas a última vez que eu vi, ia virar um seriado, não sei. Da HBO, parece que ia sair. Acabei não comentando lá no podcast do John Carter, mas fica aqui um jabá de graça pro Fábio Rangel. O endereço aqui do site deles é o enquadrandodiandando.com.br, bem simples. A gente pode colocar o link aí embaixo também, pra vocês clicarem. Mas ele também perguntou qual o equipamento a gente usa pra ter uma qualidade boa de gravação. Cara, até pouco tempo atrás, nosso equipamento era bem forreba mesmo, hein? É, né? Aquele headsetzinho de R$20. Aí a marca variava, né? Porque sempre tava quebrando, o meu pelo menos sempre tava quebrando. Cheguei a usar Leadership, usei Clone, usei um monte de marca. Eu tava usando um Clone. É, né? Os meninos eu não sei. O Iken disse que o dele custou R$15, parece. Eu acho que o que influencia muito na qualidade é aquilo que eu falei naquela tutorial lá de como fazer um podcast, que a gente grava separado as vozes, né? E isso às vezes ajuda, acaba ficando a qualidade um pouco melhor do que se for usar um programa para captar a conferência do Skype, né? Atualmente, tanto eu como a Vi, a gente está usando um headset da Microsoft, que a gente viu na promoção. Mas é USB, viu, gente? Não é... Isso, USB, é. Eu já usei um da Microsoft, como a Microsoft não vai patrocinar a gente, né? Já falo também os prós e os contras. Eu usei um da Microsoft por um tempo, só que ele não era USB, e ele não durou muito tempo comigo. Não sei se eu que sou muito bruto, não durou muito tempo, mas esse aqui de USB a gente pagou em torno de R$80, né? E por aí, não lembro. Ele aparentemente tem uma qualidade melhor, né? Tanto de gravação, de áudio, como também eu acho que vai durar um pouco mais, que ele já tem assim um acabamento com uma qualidade bem maior, né? Se você conseguir achar nesse preço, que a gente achou na promoção, se você conseguir achar nesse preço, eu recomendo. É que o preço normal dele varia mais ou menos, tem lugar que vende a 150, tem lugar que vende a 100, 120, e tem lugar que vende 80 na promoção, que nem a gente comprou. É. Como a gente falou no Gavestat passado, né? Vocês acham que a qualidade melhorou? Não? Fica a critério de vocês. Eu acho que melhorou, mas também não acho que melhorou, aquela coisa toda. Acho que você tem um podcast como você, o Fábio, ou qualquer outra pessoa que também tá no começo, pega um fone de vintão mesmo, que tá... Acho que tá de bom tamanho. Ah, eu também acho, mesmo porque depois de 50 e poucos podcasts é que a gente foi comprar um fone melhor, né? Né, e ainda não é nenhum absurdo, né? Não, não é. Você pegar o pessoal, assim, com podcast mais profissional mesmo, os caras usam umas paradas que custam R$1.000, cara. Então, o último e-mail que a gente selecionou aqui para ler é do Emerson Rodrigo de Oliveira. Ele tá falando aqui, é um e-mail referente aos Gavestáticas 54 e 55, né? 54 foi de quê? Mundo Pós-Apocalíptico, com Oliver Pérez. E o 55 foi o... O de Games. Com o... Hugo Soares. E o... E o Goldfield. E o Goldfield, o convidado que a gente sempre esquece. É porque o Gold já é tão da casa que a gente esquece dele. Né? É que o Gold já é amigo nosso há tanto tempo, e ele já participou já de alguns outros podcasts, já é da casa, praticamente. É, na verdade é que o Hugo Soares pagou, né? O Gold não, né? A gente só fala do Hugo Soares. É, que o Gold já foi colaborador do Gaveteiro. É verdade. Já fez tanta coisa com a gente que... Que é isso? Olha a mensagem do duplo sentido aí. Ai, meu Deus. Aí o Emerson fala o seguinte. Fala, Gaveteiros. Fiquei muito feliz ao ver que vocês voltaram com matérias e gavestáticas no site. Desde o ano passado, deixei de acompanhar por perceber que tinham dado um tempo com o site. Olha só, tá desacreditado, né, gente? É. Saibam que aqui tem um ouvinte do site contente em ver que voltaram com tudo. Ah, com tudo é bondade sua, né, Williams? Com quase tudo. Não, na verdade, quase nada, né? Com alguma coisa. Em especial, eu queria comentar o Gavestáticas 54 e 55. No caso do 54, poderiam ter falado de alguns animes que falam sobre o tema, como o Neo Genesis Evangelion. Não falou não do Evangelion? Não, a gente não falou, né? Sobre animes. O Evangelion, você já leu o mangá ou viu o anime, Vi? Não, por isso que eu não comentei. O Evangelion, ele é meio que uma parada de... meio que o fim dos tempos, né? Que tem os anjos lá que vêm destruir tudo, que os anjos são tipo uns monstros gigantes, na verdade, né? E os caras, os humanos, usam aqueles robôs gigantes pra combater esses anjos. É bem legal mesmo, bem legal. Sim, do jeito que você tá falando, ele não é pós-apocalíptico, ele é um pré-apocalíptico, na verdade, né? É, eu não sei, faz tempo que eu li o mangá, e eu acho que eu nem li todo também, porque eu não sei se nem se terminou, mas... Porque se for nessa linha, é, se não, mas eu me lembro que o do Evangelho tava bem em guerra mesmo, todo mundo tava em guerra. Não sei se poderia enquadrar como pós-apocalipse, mas é mais ou menos isso. E falando aqui do Gavestáticas 55, ele fala: caraca, eu sou um game de carteirinha, adorei o tema, simplesmente fantástico. Jogos que tomaram muito a minha vida foram os jogos do Mario Bros, do Super Nintendo, todos eles. Resident Evil 2, 3 e 4, que perdi a conta de quantas vezes eu finalizei esses jogos. E atualmente jogo World of Warcraft, olha aí, mais um. Cara, tem muita gente viciada em World of Warcraft. Todo mundo joga World of Warcraft, cara. E nem preciso dizer nada. Antes eu jogava Ragnarok e, no geral, jogos como MMORPG tomam muito de nossas vidas e dinheiro, diga-se de passagem. Concluí aqui dizendo, bom, vou ficar por aqui, senão vai ficar muito longo o e-mail. Espero que voltem mesmo ao trabalho com o site, nem que seja um cast a cada 15 dias. Mas é ótimo ouvir vocês. Abraços. E felicidades. PS, por que o Gavestática não tem uma página no Facebook? Na verdade, o Gaveteiro tem uma página no Facebook. Pois é, a gente nunca falou aqui no Gavestática, mas tem, né? Tem. A gente falou, acho que no Twitter, na verdade. Tem uma página lá. Eu acho que eu nunca entrei nessa página do Facebook. Eu acho que só entrei só pra botar um avatar, depois nunca mais eu entrei. Porque você também não tem Facebook, né, meu filho? Ah, precisa ter Facebook pra entrar? Precisa. Ué, como foi que eu entrei, então? Eu não tenho Facebook. Pelo meu Facebook. Ah, agora faz sentido. E o que é que vocês fazem lá, Vi? Cara, eu não mexo tanto. Quem mexe mais é o Fábio. Lá, normalmente, a gente coloca o que a gente anda fazendo, as publicações novas. Que a gente publica no Gaveteiro, normalmente a gente avisa por lá também, quando tem alguma publicação nova. Às vezes o Fábio anda colocando lá alguns posts legais que o pessoal pode não ver porque já são mais antigos, né? Então ele vai e coloca lá pro pessoal dar uma olhada e tudo. Normalmente é esse tipo de coisa que a gente anda colocando. Então, né? A gente deixa aí o link aí embaixo, né? No post, pra vocês irem lá na página do Facebook também. E beleza, acho que esses foram nossos e-mails, né? Dessa vez a gente não fez aquele destaque especial para o comentário do cara mais puxa-saco, né? Mas foi aqui de propósito, porque dessa vez o ouvinte puxa-saco não veio dos comentários, veio do Twitter, cara. Deixa eu ver aqui se eu tenho na conta dele, tem o nome dele, senão vou ter que ser o Nick mesmo, peraí. Não, só tem o Nick. É, então, não, infelizmente não tem aqui o nome pra eu falar o nome do sujeito, mas é o carinha que atende pelo Nick de Trolando. Trolando. Ah, é Trolando, nossa, cara. Trolando. É tipo o Cebolinha trolando, né? É. Trolando blog. Eu vou fazer um jabazinho aqui do Puxa Saco, porque o cara que é Puxa Saco merece um jabazinho grátis também. Que é o do Trolando... trolando.botoblogspot.com. Não faço ideia do que ele coloca nesse blog, então deve ter qualquer bizarrice. E ele ganhou esse título de puxa-saco depois... Ah, teve várias coisas que ele fez aqui que a gente poderia enquadrar como puxa-saco. Mas, em específico, eu posso falar aqui que foi depois que ele falou alguma besteira dessa, eu dei RT, e o cara ficou mó honrado porque ele recebeu um RT do Diego Flyfish. Cara... Como se eu fosse o cara mais importante do mundo, né, velho? Beleza. Aí ele ficou, pô, ganhei o RT do Diego Flyfish. Pô, premio puxa-saco pra você, trolando. Ou será que ele tá me trolando e eu não sabia? Pode ser também, né? Nós vamos fazer aquele negócio do Twitter de novo? Pode ser, pode ser. O que é que a gente vai escrever no Twitter dessa vez? Sei lá. Quem gosta do Gavestática dá um oi. Outra assim, rapidão. Gravando bloco de notas aqui. Falem algo que te irritam até a alma para lermos no ar. Então, Vi, enquanto a gente espera aqui, eu queria fazer um agradecimento aqui a um ouvinte especial, que é o Marcos SS, né? Eu acho que é Marcos SS, pelo menos tá aqui pelo nome que tá no Twitter dele. Acho que é Marcos, pode ser também, né? Então, eu queria agradecer aqui ao Marcos, que é um ouvinte do podcast, ele acredita que é um visitante do site, de uma forma geral, não sei. Ele mandou aqui de presente pra mim um joguinho na Steam. Recebemos aqui um presente de um fã, olha que coisa bonita. Recebemos, foi você que recebeu, eu não recebi nada. Pois é, né? O Ike já ganhou um presente, não foi também? Um livro daquilo de carinha lá. Esse foi recebemos, ele mandou pra gente é verdade. E a gente mandou pra isso, ele. Isso, é. O Ike é o que tá em posse do livro, mas o presente, na verdade, é de todo mundo, né? Dessa vez eu recebi um presente específico para mim, olha só. Parabéns pra você. Um joguinho aqui na Steam lá pra eu jogar, coisa legal. Aproveitando a deixa aqui, vou colocar aqui minha conta da Steam, não pra você, antes que me entenda errado, não pra vocês me darem presente, não é isso? mas é que eu fiz uma conta na Steam agora, eu e a Vi também, né? E a gente tá começando, até quem acompanha no Twitter viu isso, né? Que a gente tava jogando muito o Call of Duty, o Modern Warfare 2, no caso, né? A gente sempre tá um pouco atrasado, né? Enquanto já tem aí o Black Ops, o... Black Ops não, né? O Modern Warfare 3 já tá aí. Daqui a pouco vai ser o Black Ops 2 já, e a gente tá aqui no Modern Warfare 2, né? Quero deixar aqui a minha conta no Steam, né? Já que a gente tá aqui vindo de uma gaveta de jogos, né? Pra quem quiser me adicionar pra jogar online. No caso, no momento eu só tô com o Modern Warfare 2, né? Mas quem quiser jogar, vou deixar aí a conta aí embaixo, que é simples. É Diego _ Flyfish, né? Se buscar lá, você me acha tranquilamente. E você vai deixar a sua também, Vi? Eu vou, porque eu tô jogando também Age of Empires Online, pra quem tem. Ah, verdade, verdade. Age of Empires Online ou Call of Duty. Gostei de você falando Call of Duty. Porque eu vou lá só pra morrer. É, né? A via pata, na verdade, né, cara? Eu já começo morta, impressionante, mas tudo bem. É Vemashiba, viu? É o mesmo do meu Twitter. Ah, sim. V de vingança do Mashiba com SH. SH, por favor. Ah, certo. É, quem quiser adicionar a gente, sintam-se livres. E se vocês tiverem, no momento, se estiverem com Call of Duty Modern Warfare 2, pode me procurar lá que a gente marca de jogar. No caso, já tem o Marcos que tá lá, né, que eu já andei jogando com ele. É legal jogar com um fã do gaveteiro, né, cara? Tem essa interação, assim, além do apenas esse negócio de comentários, né, é legal a gente ter esse outro tipo de interação também. Quem quiser. Agora sim, já adianto que eu não sou uma maravilha jogando Call of Duty, né, então se quiser fazer parte da minha party, não sei se você vai evoluir muito, mas a gente pode se divertir, isso é legal. Sim. Ah, então, outra coisa bem legal foi que a gente recebeu aqui um e-mail do Games in Concert. Você sabe o que é o Games in Concert, Vi? Eu sei. E o que é? É um concerto com orquestra que toca músicas de games. Ah, achei que eles consertavam videogames estragados. Aham. Muito bom, muito bom. Você nunca soube quando parar. Pois é, né? Então, eles estão começando aí um evento que vai... Esse vai ser o primeiro, né? Games in Concert. Verdade. E quando é que vai ser que vai rolar mesmo o negócio? Vai ser no dia 22 de abril. Isso. Onde? Em Santo André. Beleza. E como é que o pessoal faz pra comprar ingresso, pra ir até lá? Pra saber mais sobre o evento, acessem lá a página deles, gamesinconcert.com. Lá vocês vão ter mais informações. Por que a gente tá falando disso? Porque nós fomos convidados a participar. Quer dizer, então, que quem for lá no Games in Concert vai encontrar o pessoal do Gaviteiro? Não. Não. É, infelizmente a gente não vai poder estar nesse dia lá para prestigiar a galera lá. A gente recebeu aqui um convite do pessoal. Ah, nós recebemos, né, credenciais de imprensa. Pois é, cara, a gente se sente super honrado mesmo, ainda mais para ser uma coisa envolvendo, pô, trilha sonora de videogame ao vivo. Isso deve ser muito legal, cara, assistir mesmo, né? Eu queria muito estar lá, mas infelizmente a gente nem tá tão longe do local, mas não vai dar para estar nesse dia, ainda mais que ainda um domingo, né? Num domingo à noite pra ter que viajar depois no domingo à noite pra chegar aqui pra trabalhar na segunda, aí complica, né? Mas se fosse no sábado, a gente teria ido, com certeza. Mas fica aí, a gente já deixa aqui então a divulgação, esperamos que seja uma coisa bem legal e tenha outros games em concert no futuro e a gente possa ir, né? E esperamos receber convite novamente. Com certeza, se tiver mais um, nós esperamos receber convite e nós vamos fazer de tudo pra podermos ir. E fica a dica aqui, deixa no sábado da próxima vez, né? Pra gente ficar mais fácil pra gente ir. Fica aí a dica pra quem quiser ir, quem tiver em Santo André, São Paulo, toda a região do ABC, que é super perto. Vão lá prestigiar o pessoal, que o trabalho é bacana. A procura tá muito grande pelos ingressos e é bom quem quiser ir comprar antecipado, dá pra comprar lá direto no site deles. É, antecipado já não tá tanto, né? Que a gente já tá quase no dia, né? É, comprar antes do dia do evento, né? Não deixar para comprar na hora. É, se você tá escutando esse Gaveta Estática no lançamento, já corre pra comprar, hein? Porque já é daqui a pouco, dia 22. Já tá aí. Olha só, depois de uma hora aqui esperando, recebemos aqui uma mensagem do André Lira no Twitter. Ele disse que uma das coisas que irritam ele até a alma é gente mal educada, né? Então dá até pra gente fazer um link aqui, Vi, com aquela parada lá que a gente falou do... Você sabe com quem você está falando, né? Lembra disso? Lembro. Vamos fazer um link aqui e terminar esse Gaveta Estática com o áudio do Você Sabe Com Quem Você Está Falando, né? Pra vocês escutarem aí tudo. Esse é o próximo Gaveta Estática. Falou, pessoal, até a próxima. Tchau. Sabe com quem você está falando? O que você responde, hein? O que é um ser humano, hein? Olha que coisa. Aristóteles disse no século 4 a.C. que o homem é um animal racional. Até hoje a gente usa isso. Pascoal disse no século 17 que o homem é um caniço pensante. Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto do ser humano. Fernando Pessoa dizia: o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. É bem precisa a definição. O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui, só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço, que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de gozação, porque ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido num único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão. Você pega uma mola de metal e vai apertando, apertando, apertando, apertando, e quando você chega no máximo do aperto, você amarra com uma cordinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos, nosso universo inteiro estava num único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos, alguém, alguma coisa, Deus, não sei, foi lá e cortou a cordinha. E aí ele expandiu. Fique tranquilo, tá? Nós estamos ainda em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai voltar. Fique tranquilo, porque esse encolhimento, a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL no banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha, giram massas planetárias sem luz própria. 9, para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta que é uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Compondo uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário, não, o Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Senta aqui. Senta aqui que a gente tem um filósofo mais explicado.